Station Mail Station. Se cruzando pátio 3, após ingresso a pátio 1, posição é 08. Ok, pátio 3, pátio 1, 08 é a posição, 754. 060, vai manter 4.000 ainda, 3.884? Vamos abrir descida 2.500 pés, ajuste no 012. 2.500 no 012, tá, 3.884. Guarde. Então, 3.566, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 070. 070 para 050, qual o limite? Rádio 120 de Salvador. 120 de Salvador, tá, 3.566. Ali Mike, complete o nosso chame 2186. Música 3834, resuma navegação, voa aí na Proterra, Vitor 363, autorizado RNAV, reporta estabilizado, então 3834. Afirmativo, se a aviso 363, reportará estabilizado a RNAV 3834. 3566, reassuma a navegação na proa de Cari. Direto Cari, da 3566. 566, confirma indicada. E 2009, 3566. 76721, reduza para 2009. 209, 6721. Web 6721, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 070, limite é radial 110 de Salvador. Vetoração direita para o 070, limite é 110 de Salvador. Então, 3566, vou na proa de Cari, após Cari, autorizado voar na proa de Serra Vitor 363. Desça ao nível 040, reduza a velocidade para 180 nós, número 3 para o pouso, então 3566. 040, posso cair de 363, já reduzido até 3566. Reautorizado nível 050. 050, 721. Azul 4082, reautorizado nível 060. 060, azul 4082, intenção RNAV também. Ciente, azul, controle ciente da RNAV, aguarde autorização. Azul 4082, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 070, limite radial 120 de Salvador. Direita 070, limitado pela 120 de Salvador, azul 4082. Gol no 941, reautorizado nível 070. É o 070, 941. Vai atingir o 040, 3566. Então 3566, desça para 2.500 pés, ajusta no 012. 2.500 no 012 ao estado, 3566. Então 3566, inicie redução para aproximação, o tráfego que o precede está a meia dúzia de milhas, completando o sinal RNAV. Aciente, o 3566. Então 3834 estabilizado, RNAV da 28. 3834, complete final, chame 1186. 186, 3834. Web 6721, reautorizado nível 040. 4021. Web 6721, inicia redução para 1809. 1809, 6721. Charlie Mike, boa tarde, confirme parte destino. Tá livre então via Alfa Kilo, parte 3, do isso, Charlie Mike. 082. 941, não é autorizado nível 060. 060, 941. Aí fazer a final GPS, ok? Controle ciente, aguarde autorização, Gol 1941. Seja. Web 6721, retoma navegação na proa de lama. Inicie redução para aproximação número 3 para o pouso. Descida ao nível 040. O proa de lama, número 3, descendo 40, 6721. Estabilizado, tá? 3566. 3566, completo final, chame torre 1186. 186, 3566. 6721, desça para 2 mil pés, ajustando 012, autorizado final do VRDM da pista 28, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1012, reportará final estabilizado. Azul 4082, reduza para 1809, número 4 para o pouso. 180, está reduzindo, azul 4082. Módulo 41, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 075, o limite é a radial 120 de Salvador. Ok, direita 075, limite é 120 de Salvador. Imativo. Azul 4082, curva esquerda para o 020, limite é radial 100 de Salvador. Esquerda 020, limitado pela 100 de Salvador. Só o limite do 941, podia confirmar? Radial 120 de Salvador, Gol 1941. 120, pois. Gol 1941, reautorizado nível 040. É o 040, 941. Azul 4082, desça para 2500 pés, ajustando 012. Reassuma navegação na proa de Serra Vitor 363. Autorizado, final de nave, reporte estabilizado. 2500 na proa de Serra Vitor 363, reportará estabilizado. O Mike Charlie Mike, Terra Vista, 260. Afirma. Faz que se encontre, pisque da cola. Tá na geral 3. Ok, gente. Salve do Salvador, muito boa tarde, está 3234. 3234 da TAM, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, para 04, está 3834. Atingindo 2000, objeto 6721, estabilizado. Web 6721, completo final, chame torre 1186. 186, até logo. Senhor de Salvador, boa tarde. Sabatão Quilo, Quebec Serra. Sabatão Quilo, Quebec Serra, contato radar, suba nível 040, saída gole. 040, gole, Quilo, Quebec Serra. Ah, eu desculpo para o cancelamento, solicita mil pés para seguir para o litoral, aquilo que vai ser. Gente, mantém mil pés, corredor axé, reposto farol da barra, aquilo que vai ser. Tá. No 41, no resto uma navegação no pro de Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, puxa. boa tarde, Saulo Salvador, TAM 3566, Livrão Alfa Escuro. 3566, táxi Alfa Índia Portão 1. Alfa Índia Portão 1, 3566. Do 362 pode prosseguir o Gol 941? Gol no 941, após ser a Vitor 362, foi na Serra Vitor 363, reduzindo para 1980 nós. Ok, redução já está com 170, ok? E prossegue na descida? Mantenha nível 040, após ser a Vitor 362, desça para 2500, Agente Salvador 1012. Autorizado o RNAV, reporte estabilizado. Ok, autorizado o RNAV, após 362 completo, até 2500. Está estabilizado, azul 4082. Azul 4082, complete final RNAV, reduza para aproximação, chame 118.6. 18.6, boa tarde. Azul. Charlie Mike Cobia. Matias, pronto para Cobia. Autorizado o plano Yankee para Terra Vista, nível 260, via Upper Whisky 50, até Ilhas, após modificar a visual, 065. Decola da pista 28, mantém pronto, atinge 3 mil pés, após curva esquerda, na saída Gole, Eval, transição Gonza, após Gonza será vetorado para a aerovia. Frequência do controle em 119.35, transponder 5027. Terra Vista, Caminhac 260, Aperuís 50, Ferreiros após a minha pista do 528, após 3 mil curva esquerda, Gole, Evaldo, São Gonza, controle 11935 e o transponder 5027, está com 10 a bordo para acionamento, mais geral 30. Uma dezena a bordo, sente livre acionamento e chama para o táxi. Solo, objeto 67, 21, livre, você escuta. 6721, livrou pista, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 6. Quebec Serra, confirma chamado para pouso. 30. 630, grato pelo Quebec Serra. 1941, estabilizado? Achamos, baixo travado. 1941, completo final, reduza para aproximação, chama em torre 118.6. 118.6. Zulu, prossiga. Ativo está livre agora, pátio 3, cruza o pátio principal, após estar com sua Lima, vai chamar o, a torre de 862. Alô, Mike, Mike, acionado, trocado, com 10 a bordo, geral 3. Mike Charlie Mike, prossegue táxi via Kilo, Alfa e Golf. Fonte esperada 28, vai chamar a torre 18, meia dúzia, tá lá no Me Escuta. Kilo, Alfa, Golf, fonte espera 1282, o Mike Charlie Mike, tá lá na Me Escuta. Salve Salvador, 4082, livrou a pista. Azul 4082, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 4082. Através do farol da barra, Quero que a Quebec Serra confirme pro ideal para destino. Vamos manter o corredor visual. Será mil pés? Como é que é? Gente, mantenha mil pés, reposto 2-0 no Salvador. Pelo Quebec Serra, manterá mil pés? Gente, plano modificado aos 5.6, mantenha mil pés, nenhum tráfego no setor a informar, sequência livre para coordenação. São 8.001, cópia. Prossiga. Tá, 8.001 autorizado para Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém protagem de 3 mil pés, após curva à direita, saída Aron, transição Belim, controle em 119 decimal 35, transponda 5061. 330, Upper Whisky 58, decola do 28 em frente até 3 mil, então direita, saída Aron, Belim. Controle 1935, transponder 5061, TAM 8001. Afirmativo, correto, chame para push no portão 11. Chama lá. Gol 1941, boa tarde, livrou. Boa tarde, Gol 1941, prosseguirá seu táxi após 09, está taxando o pátio 3 para o ponto de espera da 28. Após a mesma, ingressa Alfa, Juliette, portão 7. Posso passar de aeronave? Para o ponto de espera, Alfa Juliette para o 7, 941. Afirmativo. O Mike Charlie Mike está livre, prosseguir via Juliette, Alfa e a Golf. Gente, o Mike Charlie Mike. O Gol 1697, solicito o RNAV da 28, se possível. Controle ciente do RNAV, aguarde autorização, Gol 1697. Ciente, obrigado, 1697. Controle Salvador, é o azul 4061, decolado, cruzando 1400 pés. Azul 4061, no contato radar, no nível 340, saída Golia. 340, mantém pro até 3000. Afirmativo, mantenha o perfil azul 4061. É, mantenha até 3000 conforme e após Golia. Azul 4061. Afirmativo. Salvador, passar o meio mais de S, cargou. Passar o meio mais de S, cargou, 11935. 11935. Passar o mais de S, cargou. Prossiga, Mike, eu acho cargou, fi. Passou para a grande investida para a nossa tarde, terra no meu passar o 35, 75, como... Mike Oscar Golf, desceu em referências visuais, reporte passando 2.500 pés, ajuste no 0 ou no 2. Já está passando 2.500, ajuste no 0 ou no 2. Controle Salvador, boa tarde, Gol 934, antes da informação November. Gol 924, assina identificação, chegada Cari, desceu nível 050 na proa de Cari, Gol 924. Desce pro 050 na proa de Cari, 924. Pro Golio 4061. Controle, boa tarde. Webjet 6741, passando 2000, mantendo a proa. Gente, Web 6741, contato radar, nível 340, sai da Golio. 340 na Golio, mantém a proa até 3000, pode a proa direto Golio, senhora. Seu perfil, Web 6741. Reautorizado nível 030. 030, 697. 697, reautorizado 2000 pés, ajustando 012. 2000, 0012, 1697. Número 97, procedimento RNAV, confirme? Confirmo, RNAV da 28. Desça para 2.500, ajustando 012, autorizado RNAV, reporte estabilizado, Gol 697. 2.500, 012, 1697. Salvador, boa tarde, TAM 3660, transfere nível 170 na CARI. Tan 3660, a sua identificação, chegada CARI, desse nível 060. 060, estamos mantendo 2509, mantém? Mantém 2509, Tan 3660. Maravilha. 54, informação Oscar, posição 8, nível 410, Recife. Já tem o 390, aceita? Ótimo, aceita. Então, Cono 754, autorizado para Recife, nível 390, via Pre-Whisky 58, decola da pista 28, curva esquerda, correção, decola 28, mantém frota de 3 mil pés, curva à direita, Cedarão, transição Belim, controle em 119 decimal 35, transponder 5070. Sai da gola e transição Eval, mantém o perfil. Gente, vai manter o perfil, sai da gole, autoriza então da presente direto, gole. Autorizado, Mike, Charlie Mike. Grato, direto, gole, Mike, Charlie Mike. Aprovado nível de voo 390, vai chamar para push no portão 8, gol no 754. Nível 390, chama para push no portão 8. Salvador, eu vou passar o Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, prossiga. Uma centena para Guarulhos, senhor. Uma centena, Guarulhos já está no pátio 3, eu guardo um instante aí, autorização. Guarda mais. Fala Salvador, é o TAN 3566, só para confirmar, quantos metros da pista estão disponíveis, por favor? Os últimos 90 estão fechados, os últimos 90 da pista 28. Perfeito, obrigado. 6741, Recife 3325, 288, obrigado, boa tarde. Boa. Solo Salvador, boa tarde, é o TAN 3173. Para Guarulhos, nível 340. 340 Guarulhos, aguarda. Hoje, paciente da Oscar. Oscar Golf, prossiga. Não, 8001 no protax. Claro, em pouso. KB 70, autonomia 340, alterna Natal. Sente livre táxi, Juliette Alfa Golf, ponte esperada 28, vai chamar a torre em 18, 612. Se ela não me escuta, vamos voltar. Juliette Alfa Golf, é o ponto espera 186, 8001, bom, boa tarde. Voo no 697, atinge os 2500. Voo no 697, mantenha 2500 pés, autorizado, RNAV, reporte estabilizado. Autorizado, RNAV, reporte estabilizado, voo no 697. 924, confirma indicada.